piranha do banheiro, do águia de aço que bota pra quebrar. Eu sou a piranha do banheiro, eu sou a piranha do banheiro, eu sou a piranha do banheiro, eu sou a piranha do banheiro. Dali, dali, dali, águia de aço, esse som é totalmente blindado. Sou a piranha do banheiro, do águia de aço que bota pra quebrar. Santa Isabel para todo Pará. DJ Júnior Show. Sou a piranha do banheiro, do águia de aço que bota pra quebrar. Essa é mais uma produção com a marca Laboratório do Sucesso, de Santa Isabel para todo o universo. Sou a piranha do banheiro, do águia de aço que bota pra quebrar.